Só vai vendo, vizinho Zé Povinho fica atacado quando eu pego o microfone e falo. Pô, não posso me esquecer, as tias fofoqueiras que da janelinha ficam observando o movimento. Qualquer dia desses vou perguntar para elas quanto elas ganham. Se for mais do que um salário mínimo, vou até tentar arriscar. Estilo 007. Gente vazia, de noite me espiar. Um velho ditado dizia, não iludia. São dois caixões pra essa vida. É um pro corpo, outro pra língua. Ouvido atento, descansou, parou. O gargalo esticou, a cena já ganhou. A noite na janela ficou só observando. Hoje de manhã já saiu divulgando. Muitos acontecimentos, vários fatos carregados de mentiras, baseados em boatos. É na moral, pra mulher já é mal, mas pra homem é pior, é inconstitucional. Atenção, atenção, cuidado, sangue bom. Caso precisar, eles não estarão lá. Se for pra defender, eles não vão relatar. Pode acreditar. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Diz que o fuxico vai rolar. Conversa fiada, alguém vai me esbilhotar. É mais um falatório, já vou me distanciar. Fofoca buchichu, alguém vai me xingar. Segue na fé, nem esquenta assim que é. Cada um tem sua vida, é assim que Deus quer. É muito papapá, te deixa pra lá. É melhor deixar de lado pra não proliferar. Fica esperto, ligeiro e cabreiro. Se a maldade está no ar, eu preciso me esquivar. Sai, deforma, sai, zica. Cuidado com veneno, só vai vendo. Desse jeito é um dois, eu me consagro. Passei, fiquei vários quilos mais magro. Vai, sai, atrasalado e prospero. Distância é o que eu quero, espero. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Ela está de antena ligada na janela. Ali ela aumenta, mas não mente curiosa, não, mas sim atenciosa. Ela te observa na bola de meia. Vê tudo do churrasco até a santa ceia. Ei, um olhar perigoso, não é o 43. Esse é o 66. Vê qualquer lugar, ela pode te olhar. Seja da janelinha ou da laje da vizinha. Vai no seu barraco, almoça e janta. Você pode fazer de tudo, mas não adianta. Querendo ou não, de tudo ela conta. Não importa o mês nem o dia, ela estará lá na mesma janelinha. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si. Na janelinha tá pescoço, olha aqui, olha ali, mas não olha para si.